Túlio Transponder 5556, o Neturno Verde. Correto, do Pátio Militar da Força Táxi. Quantos a bordo? 08. Ok, livre táxi, táxi e hotel, vai declarar a cabeceira da interseção. Ok, livre táxi, no táxi e hotel, mantenha a posição e aguarde para o cruzamento, o Neturno 00. Pico 437, está no bloco no pátio 3, puxa da campanha. Autorizado, trip, chama o táxi. Los 43, controle 119 decimal 8. Para controle 198, Mike Tango Juliette, bom dia. Senhor Salvador, bom dia, Paulo, Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, Paulo 280, saída da Momo, contato radar na decolagem. Mativo, Paulo 280 na Momo Alvo, o Mike Tango Juliette, a posição 280. Lula 434, desde o hotel 060, a sua identificação, chegada é a Mari. Sete, obrigado. Já avisou com o aeródromo? 800 pés, baixar travado com a 208. 800 pés, ok, graças pela informação. Livre pouso, pista 1-0, vento de 1-4-0 graus, confirmando, 1-4-0 graus, 5 nós. Livre pouso 1-0, azul com a 208. Sua identificação. Bom dia, até o 070, chega da margem. Salvador 060, chegada é a Mária, sua identificação. 060, Mária, 1434, tentando pequenos desvios ao longo do eixo da rota. Leão mais Tango Juliette, necessita manter para a norte, verificar informações. Leão 9070, desvio esquerda para o 050. Livre desvio, 9070. 9070. Controle Mike Tango Juliette. Confio pro controle. Mike Tango Juliette, necessita manter para a norte por aproximadamente 5 ou 6 minutos para evitar informações. Estou ciente do desvio, Mike Tango Juliette, reporte ao término. Reporte estará retornando a rota, Mike Tango Juliette. Solo Salvador, 317908, pushback acionamento. Autorizado, chama o táxi, o 3178. Chamará para o táxi, 3179. Solo Salvador, muito bom dia, azul 4208, liberou a pista, está na alta. 4208, reporte a Estrela Juliette. Estrela Juliette, 4208. Xener 6220, até 2000 pés, livre de restrição, ajuste no 095, reporte estabilizado. 2000, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, início do táxi, trip 5437, tem 74 a bordo, 2:30, alternando com o Finch. 5437 em frente, Índia Alfa, com espera 18,5, ajuste no 095, trip 5437, boa viagem. Índia Alfa, 18,6, 5437, bom dia, bom trabalho. Controle 19070. 070, prossiga. É, após o desvio, pode voar direto em TAP, mas vai ficar um pouquinho complicado, tem uma formação bem próxima. Afirmativo, direto e TAP reduzido, segue como número 3 na aproximação. 2209. 2209 reduzindo, voo 9070, após desvio, voo e TAP. Então tá chovendo? Chuva leve, ok? Bem leve sobre o aeródromo e o azul que pousou mais ou menos há um minuto, ele reportou teto de 800 pés, a visibilidade de 4.000 metros. 4.000 metros. Gente, obrigado. Mantenha. Antes da Juliette, 4208. Cadê a posição, 4208? Bom dia, Trip. Autorizado alinhar e decolar, pressão no zero, vento no 30 graus, 5 nós. Ali decola, 3437. Copiado, Netuno, copiado de imediato, cruza. No 434, prossiga para 3.000 pés, ajustado no 095. 3.000 no 434. Tá, então, o GNS, o GNS, o GNS. Imativo, tá autorizado, repórter habilitado. Romeu Mike, Tango Juliette, chame o Centro Recife na frequência no 26.85, alterno 33.65, informe aos mesmos do desvio. Afirmativo, chame o Recife no 2685, alterno 33.65, informe aos mesmos do desvio. Mais um Juliette, bom dia. Bom dia. Nave 070, suba até o 040. O 9070 está descendo, cruzando uma centena. Estou quente, está autorizado até o 040. Quente, descendo para o 040, voo 9070. No 434, reduz agora 190 nós, segue tráfego 12 horas, 7 milhas, passando 3.000 para 2.000 pés. Então, tráfego da Oceania, 2318. Gente, reduzindo, no 434. Táxi tem 223 a bordo, 3 horas e 40, autonomia, Fernando Galeão. Ele de táxi, parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera, o ajuste no 095, 3179, boa viagem. Parte principal de alta, depois espera, 3179. Azul 4208, após o TAM, portão 9. Após o TAM, portão 9, 4208. Controle, 35437, transfere. 35437, contato, radar na decolagem, subo 340, saída da EL. 340 da EL, 5437, 340. O Uno 434 autorizado 2000 pés. 2000 no 434. Pode voar direto da EL, 5434 é 30. Afirmo, direto Leda. Leda, grato. Domina ITAP, voo 9070. Seguinte, 9070. Localizador, 6200 da Janela. 6200, prossiga na aproximação, torre agora, 118 decimal meia. 118, bom dia, é o CNR, conte na aproximação, reporta visual com aeródromo. 4, vai estar estacionando tráfego da sua frente, curva agora à esquerda, 045, intercepte o lote nesta proa, prossiga na aproximação, reposta brisada. Esquerda, 045, amarelo, 9434. 9070, reduz agora para 1909, dentro para 3000 pés, ajustado no 015, gol 9070. 9070, 3000, reduz 190, 1015. Trip 5437, direto Porto Seguro. Direto Porto Seguro, grato 5437. Já visual a 1.700 pés. Ok, gente, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 5 nós, confirma o trem. Passagem travada. Copiado, CNE. Fala sobre o campo. Leve, bem leve. Bem, obrigado. Redução para aproximação, tráfego 12 horas e 5 milhas. Salvador, bom dia, 379, quando espera dando zero, pronto, está visual, contato em marcha. Zero autorizado, 2000 pés, ajuste no 095, reporte estabilizado. Até 2015, reporte estabilizado, voo 9070. Voo 434, tráfego 12 horas, 5 milhas, reduza para aproximação, torre 118, decimal meia. 18 meia, não 434. Encontro. Maracás, uma centena, por copia? Maracás, uma centena, pista 17, curva direita, gole após direto Maracás, 198-5564. Do ajuste 10 no centro. Eio 6225, curva direita para 230, limite localizador, descendo para 3000 pés, ajuste 10 no 5, chinelo 6225. Recife 5437, prossegue agora com o centro Recife, frequência 125 decimal 1 e alterna em 133 decimal 25. 251 3325 Recife, bom trabalho, bom dia. Obrigada, bom voo. Obrigado. Livre acionar, chame táxi, Romeu Golf Vitor. 34, passando marcador externo, visual com a pista, baixar travar. Copiado, gol, continue e aguarde pista livre. Guardado. É 225, reduza 1970 mais. Reduzindo 6225. Gol 9070, está com direção para interceptar o lock, curva agora à direita para o 075, repórter estabilizado. Direita 075, repórter estabilizado, gol 9070. Né, 6225 para interceptar o localizador, curva à esquerda, Broas 165, repórter estabilizado. Esquerda 165 para o localizador, repórter estabilizado, Xené 6225. Direita para 2000 pés, ajuste no 095, Xené. 2000 no 095, Xené 6225. Tá molhada, principalmente nos últimos três, o vento de 080 graus, 109, tem livre pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, 1434. Deixa o controle Salvador, prossiga até o nível de voo 050, sua identificação, a chegada é a mais. 050, Mari, chegada, solicita todo o Itap, voo 922. Itap. Olá, assim que autorizado pela torre, confirme. Ok, observa o pouso do planeta Gol e após, ali mantém pista 10. A passagem do Gol ali mantém no 0, da 3179. 25, redução para aproximação, segue tráfego 12 horas, 6 milhas, Boeing 738 da Gol. A gente está reduzindo para final 622, está no localizador. Aproximadamente 1.500 pés, no Gol 9070, informa pista molhada. Gente, está chovendo? Bem leve, chuva leve sobre aeródromo. Gente, obrigado. Posição 8, 6200. Salvador, gol 922, aceitando pequeno desvio direita, proa 0,5 por 10 milhas. Sente do desvio, alterno do desvio, reporte para o controle, em caso de falha, é pro DTAP. Sente do termo desvio, informa o controle, em caso de falha, é pro 922. Xené 6225, prossegue agora com a torre 1,2,6. 1,2,6, Xené 6225, até agora. Tá, chama ingresso no 7, Romeu Golf Vito. Xan 3179, vento 090 graus, 11 nós, livre decolagem, pista 10. Pista decolagem 10, Xan 3179. 434, 434, na importância da Juliette. Camarada da Juliette. É o número 2, aguarde autorização de pouso. Para informação, agora nós temos pés de 1.500 pés. Assiente 6225, aguardando a autorização. O Gol 9070, a chuva agora está moderada, ok? Moderada sobre o aeródromo. Assiente, Gol 9070. Livre pouso para o 9070. Ainda aguarde um minuto só. Temos um Airbus Atan já decolando da 10. Aguarde um minuto só. Sim, 9070, livre pouso, pistão no zero molhada, vento no 00 graus, 1-2 mais. Livre pouso na 109070. Autorizado ingresso, SAMI, cabeceira 107, alinhado, é pronto, Romeu Golf Vitor. Sete nove, decolou ao 03, chame o controle em frequência 119 decimal 8. 3179, obrigado, bom dia. Torres Salvador, bom dia, 3179, decolado na DAEL. 9, subou 340, contato roda na decolagem. Saída da EL. Mesmo 340, 3179. Gol 9070, solo ao 04, Livra à direita, ao Livra, chama o solo 121, decimal 9. Livra à direita, 1219, no 9070. Moro 434, está aproximando da gente. Portão 05, Moro 434. 0, Paulo Salvador, o gol 9070, ligou. 070, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 9070. Uca. Obrigado. Dudu Fokker 100 da Oceaneia, após a linha, mantém pista 1-0. Batango Romeu Golf Vitor ciente, atenta a possível esfera turbulência do Fokker 100 da Ultimé. Tem livre decolagem, pista 107, vento 100 graus, 149. Mantenha o perfil da saída, 3179. Né? 6225, sol 07, livra direito, ao livrar 1219. Livrando 1219, né? 6225. Alô, Salvador, bom dia, Chinelo 6225, livra na 6225, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, 6225. frequência 199 decima 8. 198, grato ao meu prospecto. Turno 00, vento 100 graus, 111 nós, livre decolagem, pista 10. Romeu Golf Vito, suba 100, saída Gole. 100, saída Gole, restrito ao Romeu Golf Vito. 970, prossegue via Juliette, Porto 07. Juliette, 2000, 1905, chamará estabilizado, no 922. Ah, 3663, essa identificação, chegada é a bom, se desse, mantém o nível de voo 050. TAM 3179, agora com o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterno 3325. 251-3325-3179. Meu Golf Vito, informa o tráfego 12 horas 13 milhas, passou de 040 para 2000 pés. É um Boeing 738. Tá certo, tráfego ao meu Golf Vito. Do 2223, após pelo autorizado 2000 pés, ajustado no 0, no 6. Após pelo 2000 autorizado no 0, no 6. Passaria do 2223. TAM 3663, desse mantém o 040. Portão 1, Juliette para o portão 1. Portão 1, obrigado. Para o 100, saída Momo. Afirmo. Trip 52107, controle Salvador, prossiga. Passou Conde, Mateu 40, pro de bom. Estimativo, pro da posição bom, fechando identificação. Pro de bom, fechando a ideia. Um aumento que não sobe sobre o mês. 5922. Afirmativo, pistão no zero e LS.